Por que é tão difícil de compreender? É a palavra de Deus. Não posso dizer que somente o índio está destinado à salvação, mas com certeza eu posso dizer que esta salvação deve ser anunciada a partir dos índios. Cada dia a natureza dá o suficiente para suprir nossa carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não haveria pobre índio, não haveria fome do índio. Minha verdade é a mesma que fala o Deus, o nosso Deus que nos ama. Ele criou todas as coisas e espera que nós o louvemos, nós o louvemos. Ao que me parece, vocês todos, não contentes com a sua própria felicidade, ainda acham que lhes falta alguma coisa, a felicidade alheia. Eu juro que não quero trazer a tristeza ou desolação ao seu povo, mas não compreendo muitas coisas. Por favor, eu quero uma explicação. Dizem os velhos pajés que as ervas de veneno também dão flores de agradável perfume, e não percebem que a sua raiz está no mal, está no mal. Os jardins do Senhor abrigam muitas flores, e toda erva que buscar proteção e perdão. O seu Deus percebe o quanto seu jardim frutificou, cresceu e expandiu, e sabe você quantos caminhos existem que levam à mesma fonte. Os seus deuses não são puros deuses, se confundem com os homens e suas imperfeições. Como pode imaginar imperfeição num Deus? Não são deuses, na verdade são nossos pais e nossos avós. Com que autoridade você fala de perfeição? As matas, os rios, sol e lua, as estrelas, todos os irmãos da floresta. Não precisamos entender o que não tem explicação.